amor, vim te dizer. Gosto muito, muito de você. Você, gosto de você. Será que você não gosta de mim? Por favor, não seja tão ruim pra mim, que eu gosto de você. Gosto de você. Gosto de você. Gosto de você. Meu amor, vim te dizer. Gosto muito, muito de você. Você, gosto de você. Será que você não gosta de mim? Por favor, não seja tão ruim pra mim, que eu gosto de você. Gosto de você. Gosto de você. Gosto de você. Você. É você. Meu amor. É você. Meu amor. É você. Meu amor. É você. Meu amor. É você. Meu amor. É você.